Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Olá, eu sou o Vítor Ferreira e estou aqui todas as sextas-feiras com o Top 3. Os maiores artistas e bandas de sempre em dose tripla na tua rádio. Se queres ouvir 3 músicas seguidinhas do teu artista favorito, envia já a tua sugestão para geral.radioantenaweb@gmail.com. Não esqueças, geral.radioantenaweb@gmail.com. Estamos à tua espera no Top 3. Bom dia, este é o Antena News. Há precisamente 25 anos acontecia o maior acidente nuclear da história, Chernobyl. À 1 da manhã, dá-se a fusão do núcleo de um dos reatores depois de uma experiência de segurança falhada. O teto do reator, de 1.300 toneladas, sai disparado com a força da explosão. Em breve, formar-se-ia uma nuvem radioativa em volta de Pripyat, a cidade que ficava mais próxima à central, Chernobyl. Hoje, Chernobyl é um deserto humano, embora residam outras espécies animais. Lutaram contra o fogo e morreram. Foram mais de 700 vítimas mortais diretas pela radioatividade. Também aqui houve heróis como em Fukushima, os que trocaram a sua vida por uma segunda explosão nuclear 10 vezes superior à primeira. Estes dados foram revelados recentemente pelas agora Rússia e Ucrânia, outrora parte da ex-União Soviética. Uma segunda explosão nuclear, como a princípio se temeu, seria capaz de vitimar mortalmente 700 ou 800 mil pessoas por exposição direta à radioatividade. Faz precisamente hoje 5 anos que os dois países divulgaram novas imagens e informações sobre a verdadeira dimensão de Chernobyl e da tragédia nuclear que aconteceu a 26 de abril de 1986. Tão longe, felizmente, do drama nuclear de Fukushima. Eram inocentes, mas estavam detidos em Guantánamo como presos de alto risco. Isto mesmo é revelado nos novos documentos secretos divulgados pela Wikileaks. Os mais de 700 documentos secretos postos agora à disposição do público, quer através da Wikileaks, quer através de jornais, revelam pormenores assombrosos. Um deles, um relatório sobre um detido, dá conta de que era humilhado sexualmente, arrastado por uma trela e obrigado a urinar sobre si mesmo. Meios que, segundo o relatório, justificavam os fins. Déficit português de 9,1, validado hoje pelo Eurostat. E se começasse a receber o subsídio de férias de Natal em títulos do Tesouro Português? Esta mesma possibilidade foi avançada pela Troika, e já para este ano. Mas, a par da própria Troika, ninguém está de acordo, e todos são unânimes de que só será prejudicial para a economia portuguesa. Frente Comum, Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, FESAP, todos apontam limitações e desvantagens nesta conversão de títulos em dinheiro. O Antena News termina hoje por aqui, mas vai regressar amanhã às 11h40. A informação desportiva terá início às 8 da noite, em mais um Desporto Antena.